esqueceu. Foi embora sem olhar nos olhos meus. Me deixou só a saudade ocupando seu lugar. Será que seu amor acabou? Ou será que outra paixão te pegou? Eu fiquei a ver navios procurando seu olhar. No silêncio do meu quarto ainda busco teu sorriso. E pensar que você foi pra mim o meu paraíso. Você está em tudo que eu faço, até mesmo nas minhas canções. Seu cheiro ainda está na minha pele e eu em tuas mãos. Não vou tirar você do coração, não vou te arrancar dos meus sonhos de amor e de paixão. Não vou tirar você do coração, mas quero te lembrar que esse amor de tão lindo só restou solidão. No silêncio do meu quarto ainda busco teu sorriso. E pensar que você foi pra mim o meu paraíso. Você está em tudo que eu faço, até mesmo nas minhas canções. Seu cheiro ainda está na minha pele e eu em tuas mãos. Não vou tirar você do coração, não vou te arrancar dos meus sonhos de amor e de paixão. Não vou tirar você do coração, mas quero te lembrar que esse amor de tão lindo só restou solidão. Não vou tirar você do coração, não vou te arrancar dos meus sonhos de amor e de paixão. Não vou tirar você do coração, mas quero te lembrar que esse amor.